Oi, gente. Vocês pensam que eu tinha ido embora, né? Vou embora não, gente. De jeito nenhum que eu vou embora desse lugar maravilhoso. Eu só resolvi preparar de todo o meu coração uma homenagem para um dos mais importantes recordistas da pecuária de Goiânia. E eu acho que, falando em pecuária de Goiânia, não tem como não lembrar desse nome, que é Cristiano Araújo. Ele deixou um legado maravilhoso de como ser um artista grato a tudo que tem, de como ser um artista humilde e de como agradecer a Deus todos os dias por tudo que ele conquistou. Com certeza, ele amava muito mais o que ele fazia do que eu e do que muitos artistas por aí. Isso transpirava do Cristiano. Com todos os seus defeitos e qualidades, essa homenagem vai de todo o meu coração para ele, um dos nossos recordistas da pecuária que botou mais de 70 mil pessoas aqui dentro desse negócio. Você é a mulher que eu sempre sonhei, pois você me aguentou, pois você me aguentou, pois você me aguentou. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que quando... Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Sou muito orgulhosa de ter conhecido você e sou muito orgulhosa de saber o artista que você era e que tudo que você fazia e que até os seus defeitos eram para fazer o melhor trabalho pro seu público. Você é o nosso anjo, com certeza. Goiânia tem muito orgulho de você. A pecuária de Goiânia tem muito orgulho de você. Muito obrigada pelo legado que você deixou nessa terra.